Búfalo Olímpico chegou. Nós somos o inovador Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A evolução é uma conquista nossa. Isso para nós é uma imensurável honra. Torna-se mais forte ainda quando une-se ao poder do majestoso e feroz Búfalo do Marajó. Um espetáculo completo que nos dá o título como a maior e a mais querida aparelhagem de som do Brasil. Um show sem igual, com fortíssimas chifradas. E nos leva a imaginar o poder destrutivo desse maravilhoso animal. Chicotadas que estremecem o mais frio do ser humano. Mugidos que invadem nossas entranhas, nos levando a um grau de adrenalina sem igual. Luzes em show à parte, no comando do nosso irmão Bruno Lima. Telões de altíssimas definições, comandado pelo mestre Klinger Nascimento. De altíssima qualidade, promovido pelos equipamentos importados Beima. Um show pirotécnico incomparável. Estamos preparados para o show. Parabéns pra você que me sem ideia de americano. Lourinho de americano aqui do lado, garoto, garoto. Denison, Miguel Júnior Pressão, Andrezinho da Adidas. Bruninho dos Feios. Conta pra mim que eu te quero. Luanzinho sem ideia, Rogério Show. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar. Alô, meu tio! Alô, Mailton de Bragança, garoto! Alô, compadre Paulinho, você não falou, garoto! A galera da 7Ds, o Charles, lá da Vila da Curva, do Uno da Evolução e a primeiríssima dama. Obrigado, Charles! Charles! Nunca amou ninguém, não. Se eu vivo, você já quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Quem tá apaixonado pode cantar bem alto, vai alto, vai alto. Eu quero amar e ser feliz. Eu quero ouvir Santa Isabel. E dizer a você do meu amor. Só vocês vai. Porque minha... Canta mais alto, vai. Se... Sofrendo o quê? Quem sabe já? E a nossa história? Joga a mãozinha! Joga! Joga! Joga! Bora liberar! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Enlouquece tudo! Estourei logo o Xandão, Redney botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. DJ Aga, já tá preparada? Daqui a pouquinho, que dia? Segunda-feira, tem a sua participação lá no Areião do Outeiro. Tocando uma hora só de marcante, meu sonho, Elegi. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada da viola. Eu quero ouvir aquele gritinho pra quem não. Fred, olha o Júnior Tunibu ali, ele e a Débora, obrigado, Juninho. Luciano, da Dinas Alonso. Garçom japonês, olha o Piranha, Miranha, Miranha. Joga a mãozinha, vó. Cadê o primo gordo, Dieguinho? Fala, Landos Americanos! Tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Joga! Tá o que? Fala! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Como é que é? Hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha no alto, volta aí, volta aí. E quem é sincero, joga a mãozinha e faz um chifrinho. O Kiko, meu grande parceiro, Raulê da Nike, tá de volta. O Kiko, Diego, Fernandinho. Alô, Bolão, garoto. Danilo Silva, o Dieguinho já presente na área também. É o melhor que eu cantei, você vai ser também. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. É aquele momento, garoto, do Nostalgia. Rodrigues, o Felipe Torres, o Pedrinho, a primeira dama. Olha o Bruno da Vilma, o Bolinha da Sabeira. Iago da Mão de Ferro, meu parceiro Netão de Irituia, o Batoré ali, muito obrigado pelo carinho, pelo cheiro. Alô, Marcelinho, garoto! Olha o Vitinho, o Lourinho de Americano. Vou ficar louco, vai! E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? O problema? O problema é seu, é se apaixonado por mim bem. Eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Nossos tripulantes ali, ó. Bora lembrar, já já tem o show, tem o show. Ele ficou com parada, puxa meia de calor. Agora eu viajo nessa nave, direto ao universo tecnológico. Obrigado, meu quarteto. Um abraço, equipe onde pata aí, ó. Clebinho, mal falado da Conceição Vital. Alô, Iandelas, garotas, Júnior da Farmácia, o André ali, ó. Ê, Bruninho. Alô, Fabrício Pinheiro! Obrigado, viu, Fabrício, você e a Ellen Souza. O Pascoal da Coyote tá ali do lado, louro. Alô, já, já. Alô, Paulinho. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Carro Sonic. Se liga! Felipe do Celta! Mãozinha, alto e via, galera da Automecânica, o seu juízo, já são 4 da manhã, daqui a pouco... Carolzinha, síndico, será que tem... parabéns pra você, viu? Obrigado por estar comemorando o seu aniversário com a gente, você, o Alan dos Americanos, que privilégio, viu? Hoje é reservada pra você, parabéns, Carol! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Tantã moral! Alô, meu parceiro Barão, garão, garão! Você é a Sandrinha, estão desde ontem com a gente. A gente faz amor gostoso de novo. É o Léo, né, Diguinho? É Vili Brasil! Joga tudo, canta! Tirar o pé, essa relação. Giovanni, Bill, Fábio, Bruna de Minas. Alô, Gustavo! Hélio da Zé, Fagner dos Caramelos ali, ó! Igor Farias, Chichinho Kleber, tá juntinho, né, garoto? Obrigado, Lala! Dilon Nota 6, toda a galera com a gente, obrigado, viu? Alô, Fred! Está difícil te entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Alô, Geleia! GDB! Te diz que és minha paixão. E aí, Darley? Ganhei só uma ilusão. Alô, Rafael do Guarumã, Foquinha! Ganhei só presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Meu grande parceiro Nailton, ele tá comemorando os 7 meses do Nailton Enzo de Bragança. É, Mildinho, tamo junto, Mildinho, Mildinho. Aqui em Santa Isabel e mandar um forte abraço para um dos melhores produtores de melody do Brasil, que é o meu grande parceiro Betinho Isabelense, que produz para Viviane Batidão, outra cantora que a gente dispensa comentários, viu? E o Betinho tá ali do lado. Betinho, muito obrigado, viu, Betinho, pela sua presença. Foi lançado o convite para você no Face e você veio hoje prestigiar. Eu vou tocar uma das músicas que você produziu, que é um sucesso do Brasil inteiro. Essa aqui, ó! Segura, vaqueiro Léo! Cadê a moça bonita, Léo? Obrigado, viu, Léo? Alô, Guda Brene! Meu parceiro Marcelo da Prox, amigo particular do DJ Darlan, esse moleque é gente boa. Um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía e eu... Bora de menor, garoto! Olha os mascarados ali, Arigue! Luan absoluto! Louro da Nike! Dou a volta por cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Diguinho! Meu grande parceiro, Relíquia! Obrigado, Relíquia, pela sua presença! Tá desde ontem, né? Me tratava mal, me traía e eu dizendo a todos. Quem sabe canta, canta, canta! Luizinho tá sem ideia, me gira aqui, Simone, me gira, me gira, me gira, me gira. Vou voltar por cima, sou melhor que... E essa? Eu vou revelar um segredo. Não contei pra ninguém, mas vou contar pra você, se prometer. Meu parceiro Renan Céu, um abraço, Renan! Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso. Você pra cima, girar o lacinho, girar tudo, vai curtir. Senini e a Dayana, minha princesa, minha princesa, minha princesa. Assim. Assim. Já! Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremer. Eu saí, vai! Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. Espinheiro! existe barreira que eu não posso atravessar. Não existe nada. Tá só os camarotes, né, Daiane? Pra nos separar. Alô, Celine! Na cama ou na lama, eu respiro você. Onde fala? Em qualquer lugar. Júlio Galera! Júnior Pop, meu parceiro! Maluca, maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Vem pra Inuca, se vai! Só quem sabe cantar essa aqui, canta. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão. Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Canta, Santo Isabel! Por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais, minha tentação. Banda 007. Prepara pra colocar no escurinho. Bora fazer os guis. Ainda não tocou hoje, né? Bora com você, senhor. Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo, tá? Tá doendo demais esse meu coração. Alô, primo gordo. Alô, Carol Bittencourt. Minha saudade hoje. Obrigado, viu, primo? Abaixo, cadê o compadre Paulinho da Thaís? O gosto da boca dela. Alô, Diego! Cadê o Paulinho? Fala, Paulinho, pô! Deu um copo vazio e o celular dando bom. Diego do tribunal! Val, val, val. Ninguém é de ferro. Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da... Carequinha, meu parceiro, não posso esquecer de você. Ninguém é de ferro. Chora, não paga... Obrigado, Carequinha! Saúde, menina, sem ideia de americano. Mas uma coisa certa, se eu ligar da merda, se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. E pra falar desse assunto que machuca, eu vou chamar ela. Patrick, da CV, Marcinho da Adidas, Queixinho dos Absolutos, bora Mentinho, bora Mailton. É que a saudade hoje veio de galera. E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Suelenzinha! Assim deu fazer uma besteira. Em todos fracassados! Não pisou, não pisou, não pisou, não pisou. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mais uma coisa certa, se eu ligar da merda. Ninguém... Alô, minha filha, Carlinha! Se a sua mulher começar a enfrescar com você, Maria, porque você tá bebendo, você fala assim pra ela: bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então, Danielzinho, Luquinha, Riquinho, super primo, já vamos, já vamos. Se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira. Sem ideia. Só pra você. Tá matar, Marissa, para de novo, garoto. Fred, e o Lala, da minha mãe velha, Chico Kleber. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Meu grande parceiro, Júnior da farmácia. Parabéns, Júnior. Obrigado, meu irmãozão. A gente fica muito honrado a gente receber aqui no seu aniversário o Arca, a Lidiane, André Lopes, não posso esquecer de você. Alô, Thaís, me disse. Eita, que foi atrás, né? Você, garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão, vai, safadão, vai, meu forró! Rapaz, o Jean Lopes, cadê ele, bicho? Porra, Jean! Alô, cara! Tem que rasgar a porra desse grave do paredão! Rasga! Edmita, Alto Tidas, patrocinador do Alessandro Isabel e Paulinho. Alô, Bruninho, alô, Bruninho. Rapaz, negócio é o seguinte, eu acho que ainda dá pra tocar. Hoje já é dia 1º de julho, mas São João terminou ontem, então, meu irmão, a festa tá gostosa, vamos, vamos. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. Amigo Farias, Andréia, vou cantar de alegria, quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Pega o dela, André. Me arraiou, rastou na areia, minha sereia. Andréia do Corinthians, vá! Me arraiou, rastou na areia, a Rose Salles e a Elô. Agora, Rose, beijo pra você. Pra cima, só quem é sincero. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate, bate. DJ Darlan, Paulinho Thalisson, Aldrin da Robacena, Hugo do Morro. Alô, Barãozinho, garoto. Parecia o Luciano, parecia até o Hélio. Parecia o Fagner. Naquele cai, não cai. Parecia. Olha o Roger por ali, ó. Bam, bam, bam, bam. Vem cá, coçaco. Coçaco, dança agora. Na dança do coçaco, não fica. Cadê meu parceiro Rogério Show? Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Hey! É um forró mastruz com leite. Quem é do Paisandu? Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, só quem é do papão, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, e a galera do Paisandu dá um grito aí, vai! Agora eu queria saber o seguinte, eu queria que a galera do Paisandu desse uma vaia no Clube do Remo bem forte aí, vai! E a galera do Clube do Remo tá mafaiando o Paisandu aí, ó. E a galera do Leão joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate, bate, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, canta assim, ó. Sai, sai da frente. E sai. Sincero, quem não trai, quem respeita de verdade, joga a mãozinha no alto, joga a mãozinha no alto e bate, bate, bate, bate, bate, bora curtir, vamos! Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Barra. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Cheguinho, cheguinho. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior? Lucas Jaques, Pablo da Pop e Cid 10 e o Luan. Maurício Louro da 14. Alô, Pitu dos Irmãos da Hora. Parabéns, Miltinho! E o Alô Nailton! Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Bagulho tá doido, mano! Pecado Chico, Chivão, Chivão, Chivão! Iago da Mão de Ferro! Tá representando, né, Bruno da Vilma? Parceirinho, alô, Betão, direito, direito, embora, embora, mano, junta logo os teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa! Te passa logo o estrato, aquele passe corre. Toma teu manco e vamos logo se... Pelo amor de Deus, não esquece do aterro! Um paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com maniçoba pra logo uma gororoba na viagem pra comer. Tudo em pouco tempo. Bora, Darlan, vai! I get your call. Hello, baby, you really miss me. I guess you did. Quem gosta é o Paulinho. Paulinho é da sua vez. I'll go away the distance. Bora que é o Darlan na parada, meu irmão. Darlan. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem. Legal, legal, legal. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. E a galera gosta, vai curtindo. Bora preparar pro show, sem ideia. Pra matar. Já dançaram tudo, né? Só que ainda falta isso aqui, ó. Caquinhado, caquinhado, caquinhado, vá! Tem que tocar tudo, vá! E me dorou, tá na peça. Vixe, moi, moi. Bora, bichinho. Vamos ver, me ai, budu. Bora, bolinha. Eu essa visa, budu. Está pouco, big, play. Nesma, big, bubi, rei. Nimi, o acate, transma. Pra da ere, sambuça. E o ere, sambuça. O dance é no meu precinho. Bora, DJ Josinha. E o Serginho, o Serginho. Só falta tu pra completar o show, galera. A ori é na bolsimi. No me sabta, carebumi. Se me dorota na pensa, me xire moi moi. Come be with me, I put you. Me no besa visa budu. It's a boku big play. This my big movie hey. Me mi waka de kasma. Brada yere sambasa. Y por eso. Udanzi en un Memphis City. Mi pase es linea, mi pase es tiri. Y por eso. Sé que es coru. Trae en baja. Y por eso. Ahori en a bossi mi. No mi santa cae humi. Aqui. Magalita, Magalita, Magalita, Magalita, Magalita. Alô, Andressa! Deixa eu mandar um abraço com muito carinho. Magalita, a super gerente da carroça, Magalita. Andressa Gonçalves. Obrigado, viu, Andressa? Um abraço, nós não poderíamos deixar de lhe agradecer por mais uma bela parceria, viu? E já afirmando, viu, Andressa? Dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, mais um grande encontro. Aniversário do patrão Carlito lá no Recreio. O Búfalo e a Carroça. Eita, que quando se encontram, rapaz, não pode esquecer do Vera Verão também. Não pode, né? Se esquecer da Nina, esquecer aí o bagulho. Obrigado, Vera! I want to chuck Margarita. I want Compare, Paulinho. Eric de Memórias! Mascas, I want to run Margarita. I want to chuck Margarita. Afonsinho da Nike, Marcinho da Adidas, Quindinho dos Absolutos. Apague-se todas as luzes! Ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio.